I have the thrill of revealing the winner for the best foreign language film in a year where five remarkable nominations all speak passionately. Tenho a emoção de revelar o ganhador de melhor filme em língua estrangeira num ano em que temos cinco indicações que falam apaixonadamente a linguagem comum do cinema. Central do Brasil, de Walter Salles. Muito aplaudido, Central do Brasil. Crianças do Paraíso, do Irã. O avô da Espanha, de José Luiz Garcia. From Italy, Life is Beautiful. A Vida é Bela, da Itália. Também muito aplaudido. From Argentina, Tango. Da Argentina, Tango, de Carlos Sala. And the Oscar goes to... Roberto! A Vida é Bela, de Roberto Benigni. Aparentemente, na vida real, Roberto Benigni é tão tolinho quanto ele aparece no filme. É, ainda não foi dessa vez que a gente conseguiu o Oscar de melhor filme. Mas, como o Walter Salles muito enfatizou, o mais importante é que realmente o filme tenha conseguido, a visibilidade conseguiu. O mais importante é que a gente consiga ter uma política consistente de cinema neste país para que a gente esteja mais vezes lá no Dolby Theatre e mais vezes nas próprias telas do cinema brasileiro.